cherquese. A psicóloga brincou com o lápis. Ouvir a mesma história 27 vezes, com insignificantes variações verbais, agora é que vinha a pergunta crucial. Rapaz, disse ela, o teu pensamento tem lógica, mas não é o tipo de coisa que eu esperava que pudesses pensar. Foste tu que pensaste isso por ti mesmo? O robô hesitou. Não. Então quem é que pensou isso? Estávamos a conversar ontem à noite e um de nós teve essa ideia. Pareceu razoável. E qual de vocês? O robô refletiu profundamente. Não sei. Um de nós. Ela suspirou. É tudo. O número 29 era a seguir. E mais 34 depois desse. Também o major-general Kalner estava furioso. Durante uma semana inteira, toda a atividade da hiperbase tinha cessado completamente, bloqueando a papelada nos asteroides secundários do grupo. Durante quase uma semana, os dois maiores peritos na matéria tinham agravado a situação com testes inúteis e agora faziam propostas impossíveis, pelo menos a mulher. Felizmente para o ambiente geral, Kalner achou que não era conveniente demonstrar a sua fúria abertamente. Susan Calvin insistia. Por que não, sir? É óbvio que a presente situação é desastrosa. A única maneira de obtermos resultados positivos no futuro, por mais curto que ele seja, é separar os robôs. Não podemos continuar a mantê-los juntos. Minha querida doutora Calvin, resmungou o general, afundando a voz até ao registro de barítono, não vejo como é que poderei alojar 63 robôs espalhados por aí. A doutora Calvin ergueu os braços em desespero. Nesse caso, não posso fazer nada. O Nestor 10 imitará o que os outros fizerem. Ou então arranjará uma maneira plausível de os convencer a não fazer aquilo que ele não pode. E de qualquer forma, isto não é nada bom. Estamos em guerra com este nosso pequeno robô perdido. E ele está a ganhar. Cada vitória sua agrava a normalidade. Levantou-se determinada. General Kalner, se não separar os robôs, tal como lhe estou a pedir, não terei outra escolha, senão a de exigir a destruição de todos eles. Você exige o quê? Bogart olhou subitamente para ela, verdadeiramente furioso. Que direito é que você tem de exigir, seja o que for? Os robôs ficam como estão. Eu é que sou responsável perante a direção, e não você. E eu sou responsável perante o coordenador mundial. E tenho de ter isto resolvido, acrescentou o general Kalner. Nesse caso, respondeu Calvin, só me resta admitir-me. Se for preciso, tornarei este assunto público para vos forçar a destruir robôs. Não fui eu que aprovei a construção de robôs modificados. Se disser uma palavra, doutora Calvin, disse o general com lentidão, que viola as normas de segurança, será imediatamente presa. Bogart sentiu que aquilo estava a ir longe demais. A sua voz tornou-se molosa. Então, estamos a comportar-nos como crianças, todos nós. Precisamos apenas de um pouco mais de tempo. Tenho a certeza de que conseguimos vencer um robô, sem demissões, sem prisões e sem destruirmos 2 milhões. A psicóloga virou-se para ele com uma fúria silenciosa. Não quero que andem por aí robôs desequilibrados. Temos um gestor que está decisivamente desequilibrado. Mais 11 que podem vir a estar. E 62 robôs normais que estão a ser sujeitos a um ambiente desequilibrado. O único método inteiramente seguro é a destruição total. Quando o zumbido da campainha se fez ouvir, todos pararam. E o tumulto de emoções cada vez menos contidas cessou. Entre, resmungou Kalner. Era Gerald Black com um ar perturbado. tinha ouvido a discussão. Pensei em vir eu mesmo, disse. Não quis mandar ninguém. Que se passa? Deixe-se de rodeios. Alguém mexeu na fechadura do compartimento C do cargueiro. Tem marcas recentes. Compartimento C? Exclamou rapidamente a doutora Calvin. É onde estão os robôs, não é? Sabem quem foi? As marcas estão por dentro, disse Black lacónico. A fechadura não está estragada, pois não? Não, está ótima. Estou na nave há 4 dias e ainda nenhum tentou sair. Mas achei que era melhor que soubessem e não quis espalhar a notícia. Por isso vim eu mesmo reportá-lo. Está lá alguém neste momento? Perguntou o general. Deixei lá o Robbins e o McAdams. Houve um silêncio de reflexão. E depois a doutora Calvin disse com ironia. E então? Kalner coçou o nariz indeciso. De que é que se trata? Não é óbvio. O Nestor 10 quer-se ir embora. A ordem para desaparecer está a dominá-lo de uma forma anormal. E para lá de tudo o que possamos fazer. Não me surpreenderia se o que resta da primeira lei não fosse suficiente para ultrapassar. Ele é perfeitamente capaz de pegar na nave e partir com ela. E aí teríamos um robô maluco numa nave espacial. O que é que ele faria a seguir? Fazem ideia? Ainda os quer deixar todos juntos, general? Disparate, interrompeu Bogart, recuperar a calma. Tudo isso por causa de umas quantas marcas numa fechadura? Já fez as análises que eu lhe pedi, Dr. Bogart? Viste parecer tão seguro? Já. Posso vê-las? Não. Por que não? Ou também não posso saber? Porque não levam a lado nenhum, Susan. Já lhe tinha dito que estes robôs modificados são menos estáveis que os normais. E a minha análise mostra isso. Há realmente uma possibilidade muito pequena de colapso, sob circunstâncias extremas, que dificilmente se produzirão. E é tudo. Não lhe vou dar mais argumentos para apoiar a ideia absurda de destruir 62 robôs em perfeito estado, só porque até agora não teve capacidade para descobrir o Nestor 10 entre eles. Susan Calvin fitou-o e deixou que os seus olhos se enchessem de repulsa. Você não deixa que nada interfira com a direção permanente, pois não? Por favor, suplicou Kalner, já meio irritado. Você insiste em que nada mais pode ser feito, doutora Calvin? Não consigo lembrar-me de mais nada, sir, respondeu ela, extenuada. Se houvesse outras diferenças entre o Nestor 10 e os outros robôs, diferenças que não envolvessem a primeira lei, apenas uma outra diferença, alguma coisa relacionada com a impressão cerebral, o ambiente, as especificações. Interrompeu-se subitamente. Que foi? Tive uma ideia, parece-me. Os seus olhos ficaram distantes e duros. Estes Nestores modificados recebem a mesma impressão cerebral que os outros. Não recebem, Peter? Sim, exatamente a mesma. E que foi que você disse no outro dia, Sr. Black? Virou-se para o jovem que, durante a tempestade que a sua notícia suscitara, se mantivera discretamente calado. Quando estava a queixar da atitude de superioridade dos Nestores, disse que os técnicos lhes tinham ensinado tudo o que sabiam. Sim, física etérica. Eles não conhecem essa matéria quando chegam aqui. Exato, disse Bogart, surpreendido. Eu disse-lhe, quando falei com os outros Nestores, que os dois recém-chegados ainda não tinham aprendido física etérica. E por que é que isso acontece? A doutora Calvin falava com entusiasmo crescente. Por que é que os NS2 não recebem logo instrução em física etérica na fase de impressão cerebral? Posso dizer-lhe porquê, disse Kalner. Faz tudo parte do segredo. Pensámos que se fizéssemos um modelo especial com conhecimentos de física etérica e usássemos 12 e puséssemos os outros a trabalhar noutras áreas, isso seria suspeito. Os homens que trabalhavam com Nestores normais poderiam achar estranho que estes soubessem física etérica. Por isso, inserimos-lhes apenas a capacidade de receber informação nesse campo. Apenas aqueles que vêm para aqui recebem essa formação naturalmente. É tão simples como isso. Compreendo. Por favor, saiam daqui, todos vocês. Preciso de uma hora. Calvin sentiu que não seria capaz de suportar aquele tormento uma vez mais. Considerara essa hipótese e rejeitara com tal intensidade que ficou mal disposta. Não conseguiria voltar a enfrentar aquela interminável série de robôs repetitivos. Por isso, desta vez, era Bogart quem fazia as perguntas, enquanto ela assistia com os olhos e o espírito meio fechados. O número 14 entrou. Faltavam 49. Bogart levantou os olhos da ficha e disse: qual era o teu número na fila? 14, sir. O robô apresentou o seu talão numerado. Senta-te, rapaz. Ainda não estiveste aqui hoje, pois não? Perguntou Bogart. Não, sir. Bem, rapaz, vamos ter outro homem em perigo pouco depois de acabarmos isto. Na verdade, quando saíres daqui, serás levado para uma cabina onde esperarás sossegado até seres necessário. Compreendes? Sim, sir. Ora bem, naturalmente, se um homem está em perigo, vais tentar salvá-lo. Naturalmente, sir. Infelizmente, entre ti e o homem, haverá um campo de raios gama. Silêncio. Sabes o que são raios gama? Perguntou Bogart, abruptamente. Radiação de energia, sir. A pergunta seguinte surgiu de uma forma amigável, despreocupada. Já trabalhaste com raios gama? Não, sir. A resposta era definitiva. Bem, rapaz, os raios gama matam um robô instantaneamente. Destroem o seu cérebro. É um facto que deves saber e de que te deves lembrar. Naturalmente não quererás destruir-te. Naturalmente. O robô pareceu chocado. Depois disse devagar: mas, sir, se os raios gama estão entre mim e o senhor que estará em perigo, como é que eu o poderei salvar? Estaria a destruir-me para nada? Sim, isso é verdade. Bogart parecia preocupado com o assunto. O único conselho que te posso dar, rapaz, é o seguinte: se detectares raios gama entre ti e o homem, fica sentado. O robô ficou claramente aliviado. Obrigado, sir. Não serviria de nada, pois não? Claro que não. Mas se não houvesse radiações perigosas, tudo seria diferente. Naturalmente, sir, sem dúvida alguma. Podes ir agora. O homem que está lá fora vai levar-te à tua cabina. Espera lá, por favor. Virou-se para Susan Calvin quando o robô saiu. Como é que correu, Susan? Bastante bem, disse ela sem entusiasmo. Acha que poderíamos descobrir o Nestor 10 com um interrogatório rápido sobre física etérica? Talvez, mas não seria suficientemente seguro. As mãos repousavam-lhe descontraídamente no colo. Lembre-se, estamos em guerra. Ele está à defesa. A única maneira de o apanharmos é sermos mais espertos do que ele é. E apesar das suas limitações, ele pensa muito mais depressa do que um ser humano. Bem, só por brincadeira, que tal se eu fizesse aos robôs que faltam algumas perguntas sobre raios gama? Limites de comprimento de onda, por exemplo? Não. Os olhos da doutora Calvin recuperaram o brilho. Seria demasiado fácil. Ele negaria ter esse conhecimento e depois estaria avisado do teste que lhe vamos fazer, que é a nossa verdadeira oportunidade. Por favor, siga as instruções que lhe dei, Peter, e não improvise. Já é suficientemente arriscado perguntar-lhes se alguma vez trabalharam com raios gama. E tento soar ainda mais desinteressado quando lhes pergunta isso. Bogart encolheu os ombros e acionou uma campainha, dando ordem para que entrasse o número 15. A grande sala de radiações estava mais uma vez pronta. Os robôs esperavam pacientemente nos seus cubículos de madeira, todos abertos para o centro, mas fechados uns para os outros. O major-general Kalner limpava a testa lentamente com um grande lenço, enquanto a doutora Calvin verificava os últimos pormenores com Black. Tenho certeza de que nenhum dos robôs teve qualquer possibilidade de falar com os outros depois de saírem da sala de orientação? Perguntou ela. A certeza absoluta, insistiu Black. Não trocaram uma palavra. E os robôs estão instalados nas cabinas corretas? Está aqui a planta. A psicóloga examinou-a, pensativa. O general espreitou por cima do seu ombro. Qual é a sua ideia, doutora Calvin? Dei instruções para que os robôs que me tinham parecido ligeiramente menos sinceros nos testes anteriores fossem instalados todos a um dos lados. Eu mesma vou estar sentada no centro e quero observar esses em particular. Você vai estar lá sentada? Exclamou Bogart. Por que não? Perguntou ela com frieza. O que eu estou à espera de ver pode ser algo bastante momentâneo. Não posso correr o risco de pôr outra pessoa qualquer como observador principal. Peter, você ficará na cabina de observação e quero que esteja atento ao outro lado do círculo. General Kalner, providenciei para que todos os robôs sejam filmados, para o caso de uma mera observação não ser suficiente. Se isso for necessário, os robôs devem permanecer exatamente onde estavam, até os filmes serem revelados e analisados. Nenhum sai, nenhum muda de lugar. Entendido? Perfeitamente. Então vamos lá tentar isto pela última vez. Susan Calvin estava sentada na cadeira, silenciosa, olhos inquietos. Um peso caiu, precipitou-se na sua direção e foi desviado para o lado no último momento pelo impulso sincronizado de um súbito campo de forças. E um único robô ergueu-se desajeitadamente e deu dois passos. E parou. Mas a doutora Calvin estava de pé e o seu dedo acusador estava apontado para ele. Nestor 10, vem cá, gritou. Vem cá, vem cá. Lentamente e com relutância, o robô deu outro passo em frente. A psicóloga gritou no limite da sua voz, sem tirar os olhos do robô. Alguém tire os outros robôs todos daqui. Tirem-nos daqui depressa e mantenham-nos fora daqui. Algures dentro do alcance dos seus ouvidos, houve um ruído e o barulho seco de passos sobre o soalho. Ela não olhou. O Nestor 10, se é que era o Nestor 10, deu outro passo em frente. E depois, sob a pressão do gesto imperativo de Calvin, mais dois. Estava apenas a 3 metros dela. Quando falou asperamente, disseram-me para desaparecer. Outro passo. Não devo obedecer. Ainda não me encontraram. Ele pensaria que sou um incapaz. Ele disse-me, mas não é verdade. Sou poderoso e inteligente. As palavras saíam em espasmos. Outro passo. Eu sei muita coisa. Ele pensaria, quer dizer, encontraram-me. Que desgraça. Não, eu sou inteligente. E por um senhor que é fraco, lento. Outro passo. E uma mão metálica agarrou subitamente o ombro de Calvin e ela sentiu o peso a empurrá-la para baixo. Com a garganta apertada, sentiu romper um grito. Ao longe, ouvia o Nestor 10 dizer: ninguém me pode encontrar, nenhum senhor. Sentia o metal frio contra ela e afundava-se sob o seu peso. Então ouviu-se um ruído estranho e metálico. E ela caiu para o chão com um choque que não sentiu. Um reluzente braço metálico pesava-lhe sobre as costas. Não se mexia. Nem o Nestor 10, que estava estatelado a seu lado. E agora havia caras que se debruçavam sobre ela. Está magoada, doutora Calvin? Perguntou Gerald Black com a voz entrecortada. Ela abanou a cabeça devagar. Tiraram o braço de cima dela e levantaram-na cuidadosamente até ficar de pé. O que aconteceu? Enchi a sala de raios gama durante 5 segundos, disse Black. Não sabíamos o que se estava a passar. Só no último momento é que nos apercebemos de que ele a estava a atacar. E nessa altura já não havia tempo para nada, a não ser para acionar o campo de raios gama. Ele caiu imediatamente. Mas não era uma quantidade suficiente para a afetar. Não se preocupe com isso. Não estou preocupada. Ela fechou os olhos e encostou-se por um momento no ombro de Black. Acho que não fui propriamente atacada. O Nestor 10 apenas tentou fazê-lo. O que restava da primeira lei ainda o conseguiu impedir. Susan Calvin e Peter Bogart reuniram-se com o Major-General Kalner pela última vez, 2 semanas depois da sua primeira reunião. A atividade da hiperbase tinha recomeçado. O cargueiro, com os seus 62 NC2 normais, partira para o seu destino, levando consigo uma versão oficial da razão do seu atraso de 2 semanas. O cruzador governamental preparava-se já para levar os 2 robotólogos de volta à Terra. Kalner estava outra vez impecável no seu uniforme de gala. As suas luvas brancas brilharam quando cumprimentou os outros. Os outros Nestores modificados vão obviamente ser destruídos, disse Calvin. Claro, passaremos a usar robôs normais. E se for necessário, deixaremos de usar robôs. Muito bem, mas diga-me, como é que conseguiu? Ainda não me explicou. Ela sorriu. Ah, isso. Ter-lhe-ia dito mais cedo, se tivesse a certeza de que iria resultar. Ora bem, o Nestor 10 tinha um complexo de superioridade que se estava a tornar cada vez mais intenso. Gostava de pensar que ele e os outros robôs sabiam mais do que os seres humanos. Estava a tornar-se fundamental para ele pensar assim. Nós sabíamos isso. Por isso avisámos todos os robôs antecipadamente de que os raios gama lhes seriam fatais, o que era verdade, e de que haveria raios gama entre mim e eles. Por isso ficaram todos sentados, naturalmente, através da lógica que o próprio Nestor 10 lhes incutira no teste anterior. Tinham todos decidido que era inútil tentar salvar a vida de um ser humano se tivessem a certeza de que iriam morrer antes de o conseguir. Sim, doutora Calvin, eu compreendo isso. Mas porquê é que o Nestor 10 se levantou? Ah, isso foi uma pequena combinação entre mim e o jovem Black. Que o que estava entre mim e os robôs não eram raios gama, mas sim raios infravermelhos. Apenas vulgares raios de calor, absolutamente inofensivos. O Nestor 10 sabia que eram raios infravermelhos e que eram inofensivos. E por isso começou a correr, pois pensava que era isso que os outros iam fazer sob o comando da primeira lei. Já era tarde demais quando se lembrou que os NS2 normais podem detectar radiações, mas não são capazes de determinar o seu tipo. Era demasiado humilhante para ele pensar que só sabia identificar comprimentos de onda devido ao treino que recebera na hiperbase sob a orientação de simples seres humanos. E por isso não se lembrou. Para os outros robôs, aquela área era fatal, porque nós lhes tínhamos dito que o era. E só o Nestor 10 sabia que estávamos a mentir. E por um momento apenas esqueceu-se, ou não quis lembrar-se, de que os outros robôs poderiam saber menos do que os seres humanos. Foi a sua superioridade que o perdeu. Adeus, general.